Canadá 1293, autorizado decolagem costuma 0, vento 190 graus, 08 nós. Veio decolagem, Canadá 6293. Torre Salvador, boa tarde, o Azul 4463, ponto de espera da 1-0. Cuidado, Alema 3, Azul 4463, pista no 0. Alema 3, Azul 0. Hotel Romeo Golf, vento 180 graus, 07 nós, no aeródromo, não há tráfego reportado, reporte solo controlado. Reportará solo controlado, até Romeo Golf. Chegaria 213, decolar 227, controle 20, corrige, controle 198, bom. 198, 213, obrigado. Foi ótimo, você é a próxima, então nós vamos de volta na nave. Gente, eu acho que você é a manter o ponto de espera. 4463, autorizado alinhar e decolar. O vento, 180 graus, 07 nós. Além de colo, mas 4463. Beleza, acho que não é 303. Beleza, não é 303. Chegou o Serra ali e manteve o estrangeiro. Aqui, Romeu, acho que eu confirmo. Já acionou ou para o taxi? Taxi autorizado até o ponto de espera do papai, chame para ingresso. Silêncio, até o meu golfo, frequência livre. Já foi 656. 656, completo no procedimento, chama agora a torre, né? Frequência 118, decimal lado 5. Azul 4463, decolado aos 30, controle em 198, novo. 198, boa tarde, obrigado, Azul 4463. Oi, Salvador, sinal 63, 5-6, sinal 1-0, autorizado, boa tarde. Páscoa, Golfo Serra, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-7, 0 graus, 07, nós. Golfo Serra, vim decolar. Autorizado, LR, manter pista 1-7, quilômetro, acho. Oxalé 6356, seixa do tráfego, ainda não avistado, continua a aproximação, guarde pista 90 livre, informa o cara, vou iniciando a rolagem. Altímetro 90 no 4. Certo agora, 6356, avistado, pouso autorizado 90, vento 180 graus, 079. Pouso 90, 75. Confirmar se a taxa de golfo foi instalada? Tá negativo, agora tá disponível, Xané 6356. É isso aí, obrigado. O oficial decolar 231, condições visuais, está livre da atenuação de ruído, subida a lotar com a curva esquerda, chama o controle 198, por favor. 198, baixa com o Serra. Boa tarde, Papa Tango, Oscar Golf Serra. Ei, para o controle. Oscar Golf Serra, senhor decolou com a curva esquerda a lotar. A senhora observa, contato radar no decolagem, submanter o nível 090 via saída lotar. 090 via lotar. Cascavel 64, acione identificação. Na posição coral, voe a posição Itape para interceptar a chegada bombeira de Uno, informa no portal descida, Cascavel 64. Poderia confirmar qual é a posição para o Cascavel? Itape. Corrijo, o Cascavel 64, desconsidero se está prosseguindo para o Natal, confere? Pretendo, se deixar eu vou pra lá. Cascavel 64, voe a posição Conde. Mantenha o nível de voo 190 e voe a posição Conde. Ok, Conde, sente, grato. Xané 6356, nós somos 33, livre na Golf, táxi via Alfa, chames 219. 219, Xané. Eu acho que eu tenho colado 233, controle 198 no voo. Eu acho que eu tenho colado 34, controle 198 no voo. 198, graças a Deus. Voador, Papa Uniforme, Delta Lima Romeu. Papai Uniforme, Delta Lima Romeu, prossiga. Delta Lima Romeu, acionado 2000, número 510, magnética 026 de Valença para Feira de Santana. Momento de exame radial 382, afastado 2.6, milhas de Salvador. Delta Lima Romeu, prosseguirá para Feira de Santana, no número 510. Afirma, mantendo 1.500. Gente, Delta Lima Romeu, confirme... O som estimado de pouso e o tipo da aeronave, o Delta Lima Romeu. Aeronave Mulac, estima o pouso em Sierra 97 Delta, altura 5.7, informou o Delta Lima Romeu. Gente, Delta Lima Romeu, copiado, estimado, mantenha-se em regras de voo visual no 1.500 pés, ingressando agora o espaço aéreo Golf. O controle desconhece o tráfego informado no setor. Caso necessite informação, alerta, retorne a sua frequência no 119.8. Frequência livre, o Delta Lima Romeu. Frequência livre para Delta Lima Romeu, chegaram. Valeu, papá, tenho Colonel Oscar, já subi até 1000 pés pelo corredor Axé. Quilo Romeu Oscar, subi até 1000 pés, regra de voo visual, via corredor Axé, informe através de fora da barra. Matheus, meu pé, corredor Axé, passará a barra, já subi Matheus. Eu sei, o 95 vai manter aqui a posição, aguardando só mais alguns instantes. Ciente, reporte pro plantão 3895. Reporta. Boa tarde, eu sou 3804, com a bomba. Seu 3804, acende a via chegada da bomba de 1 no desse, mantém 050, ajuste seu altímetro no 094. 050, via bomba de 1 no 094. Chanel é 2103, passa nível 180, puxando agora o centro Recife, na frequência 251, alterna 123.8. 51238, 62.03, boa tarde. Controle após estado central 2A2000, pastor 32. Desse mantenha 2 no pés, pastor 32 autorizado. O ajuste altímetro no 04, informe estabilização de procedimento LS, X-Ray, pista no 0. Desse mantenha 2 no pés, ajuste no 04, informará estabilizado no localizador, pastor 32. Cascavel 64, informa o tráfego, posição de 11 horas e 7 milhas, rumo ao posto, mantendo nível 180, Embraer 190. Paciente, o Cascavel, tem bem aqui. Azul 4463, tráfego 11 horas, 4 milhas, rumo nordeste, passando nível, corrijo, mantendo nível 190, tipo da aeronave, Charlie 130. Sendo o tráfego, atravessando azul 4463. Gravou, eu posso pular a sua função para 045 da prova de Guru? Qual é a sua missão de PH, por gentileza? Qual é a sua missão de PH, por gentileza? Confirmo, o senhor vai para que destino, quilômetro 8, que é a Delta Golf X-Way? Qual é a Uber, qual é a Uber? Sim, tem 45. Entendido pelo controle que a torre autorizou, destino Siri, confere? Desculpa, agora está com o São Paulo. 10 km, caso nem queira voar Morro de São Paulo, está autorizado pelo controle voar direto Morro de São Paulo a 1.000 pés inicialmente, aguardando informação de tráfego que está na Star Bomé de 1. Então, pô, meu pau para Morro de São Paulo, se não for possível 400, pelo menos foi 500. Salvador, boa tarde, 3895. Então, 3895, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível 340 via saída São Voono, voe Leda. 340 São Voono, vai voar Leda, 3895. 05 para o Guardião 05 aos 39, confirmando o comandante é César? César Ricardo. Ciente, Guardião 05, está autorizado a prosseguir com proa direta do destino, chame controle em 19.8. 19.8, proa direta do destino, informando que lateral esquerda da Oscar, devido ao corte aí no mato, dezenas de pássaros. Obrigado, será informado o pessoal do bombeiro com a soltura de fogo, eu agradeço. Controle, o compatriota que você vai fazer um desvio de 10 graus à direita para levar informações por 5 milhas. Tem desvios em forma alterna, nosso que eu vou observar. É, pode estar voltando, eu vou observar. Controle, Cascavel 64. Cascavel 64, controle. Poderia coordenar para direto Maceió? Cascavel 64, mantém a proa de Conde agora. Só mantendo. Charlie, só passando de Lima até o hotel. Lima até o hotel, parte 5, direciona a Chantax. Oi, boa tarde, 9128, 1-0 pronto, tá, 1-0. Boa, vendo 28, autorizado a linha e decolar, pistão 0, vento 90 graus, 109. Autorizado a linha e decolar, 1-0, 9128. O 4463 passa a posição coral, serviço radar encerrado, mantém o nível de voo 180, chama o controle e elos na frequência 20, decimal 1. 201, grato, boa tarde, azul 4463. Quilo meu Oscar prossegue para o Rio de São Paulo, 1010. Quilo 500 autorizado, quilo meu Oscar, sube e mantenha. Tá, mas vou pro 500, quilo meu Oscar. 2500, confirmado. Vou pro 500, confirmado. Dorgo 2067, muito boa tarde, ponto Serra da 10 está pronto. Autorizado a alinhar e manter, pistão a zero. Mantém 90, gol 2067. Pastor 32, estabilizado no localizador. Pastor 32, passador na completa final, chama agora a torre, na frequência 118, decimal 95. 118, 95, pastor 32. Torre Salvador, pastor 32. Pastor 32, continua a aproximação, aguarde pista da zero livre, informe 37 da Gol, alinhando para decolagem. Aguarde a pista livre, pastor. Decolar 244, chama o controle 198, meu voo. 198, obrigado, bonito. Passagem, gol 9128. Dá uma decolagem, sube e mantém o nível 1970 restrito. Após 2000 pés, autorizado voar, jamo. Restrito 1970, após 2000, voajamos, gol 9128. Está à esquerda, proa 050, para evitar uma formação, aproximadamente 12 milhas, senhor. Qual foi o travo? Opa, desculpa, é o 9128. Tete está livre de desvios, gol 9128, informa o tempo. Tete, reportarão. 2, pouso autorizado, dano 0, vento, 170 graus, 0629. Pastor 32, pouso autorizado. Gol 2067 decolado aos 4 meses, chama o controle Salvador 198, meu voo. 198, obrigado. Sou Salvador no motel hotel. Lima motel hotel, prossiga. Tem um pequeno problema, você vai chamar mais estacionamento? 360 via saída São Luano. Rejeição voando 360, chance de voar. voar direto Leda? Lima, Tadão. Obrigado, essa é uma próxima, Tadão. 2067. Tran 3804, desce, mantém 2 no pé, ajuste o altímetro 9014, informe estabilizado, fala por segmento LS, escolhe pista 90. 2014, após falar estabilizado, 3804. Guardião 05, controle. 05, quatro. Uma ocorrência de resgate, acidente automobilístico. No momento, afastado 5 milhas, pode visual com o local ou instalar. Afirmo, Guardião 05, informe visual, na escuta do controle. Controle, autoriza a Motiva para o voo 2067? Voo 2067, mantém a proa de lei de aguarda. Ok. Tem 3895, chama agora o centro de CIF na frequência 125.1, alternum 23.8. 251-238-3895. Castor 32, solo aos 48, livre no hotel, frequência livre estacionada. Estou vendo a tela para os outros dois. Poderia fazer um check na pista? Afirmo, pastor 32. Pastor 3. Você vai levar na época, tá ok? Ok, ciente. Pastor 32. Livre à direita na época, táxi alfa, chame na delta para cruzamento. Pode dar para cruzamento, faz o 3-2. O 9128. Suba e mantenha o nível 350. E 350 autorizado, gol 9128, muito obrigado. Exatamente em cima de Jamo tem uma formação, senhor, a gente precisaria manter uma prova um pouco mais à esquerda aqui, ok? Tent gol 9128, o centro solicita que após o desvio voe em Maceió. Após desvio direto Maceió, tent gol 9128. Tent 3804, gol 9128. Cascavel 64, informa o tráfego na posição de 10 horas, 5 milhas, mesmo rumo, passando nível 1970 em ascensão 350, que puderam abrir o banco de 737-800. 647. Estabilizado 3804. Deu 3804, completo final, chama agora a torre, na frequência 118.95. 3905, ligado. 64, visual, contrato. Pastor 32 para cruzamento. Autorizado o cruzamento, pastor 32. Até o pátio militar, frequência livre estacionada. Ok, sim, pastor 32. Obrigado. Acharedo 2230, desce, mantém 050, via chegada a mar. 050, via chegada a mar, 2230. Oi, Salvador 3804 da TAM, vai passar em DSM, vai checar no visual. TAM 3804, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, altímetro 9014. Tente aguardando. Victor Charlie Hotel, decolagem autorizada, pistola 0, vento no 40 graus, 07 nós. Passa nível 200, chama agora o centro Recife na frequência 1-2-6-8-5, ou terra 1-2-5-4-5. A gente vai chamar 1-2-6-8-5-2-5-4-5, voo 9-1-2-8, obrigado, boa tarde. Autorizado pista 0, vento 140 graus, 00. Ele pouso no 03204. Victor Charlie Hotel, decolado 52. Tá livre da atenuação de ruído. Direita na boa, chama o controle 198, meu voo. 98 graus, senhor, vento 0, até. E para evitar formações? Passareiro dos 23, agora solicitando. Vai na pro de toque para evitar formações. Cheque, passarei 230, controle ciente autorizado, vá posição toque, após toque, duna para final do procedimento LSX-Way. O passarei 230. Toque duna para o final do ILS 90X-Way 2230 grátis. Controle Salvador, boa tarde, azul 2771, sente da hora. Azul 2771 passando a posição coral. Afirmo, passando coral, azul 2771 para descida. Gente, com o contato radar, azul 2771, desce, mantém 050 na toda da posição bom médio. Bom médio para interceptar a chegada da bom médio 1. 050 para a de bom médio, o azul 2771. Salvador, para passar o Victor Charlie Hotel. Victor Charlie Hotel, contato radar na decolagem, submantendo nível 100 via saída árvore 1. 100 via saída árvore, Victor Charlie Hotel. Silvio Romeu Oscar, decida seu critério. O controle de squad de tráfego é informado, frequência livre, 1-2-3-4-5. Na frequência 1251, alterno 123, decimal 8. 251-232, obrigado. Está passando de Lima até hotel? De Lima até hotel, é possível? Funcionamento. Liga só na Champax. A SEASA. O Guardian 05 informa quando se usar o Quaródio. Vitor e a Juliette autorizaram até a hóspede. É, 50 milhas, corrijam, está a 56 milhas, afastado de Salvador. Mateu 090, ingressando no espaço aéreo Golf. Toda frequência livre, 1-2-3-4-5. Controle de conhece de tráfego informado. Caso necessite informação, alerta. Chama o centro Recife na frequência 1-2-6-8-5. 2-6-8-5, está no ponto. Confirme a pro ideal para o destino. 2-5-0, senhor, vem que está chegando até o... Gente, está presente sua curvaria à esquerda na Pro 2-5-0. 2-5-0, vem que está chegando até autorizado. Quando possível, liberar esse carro de altitude. Está livre a sessão para o nível 100, Victor Charlie Hotel. É, não tem a pro de ar, então. Hotel, para 100. Vitor e Juliette autorizado ele manter no 7. Autorizado, Vitor e Juliette. Aliás, decolar, pistão no 7, 1 no 7, 0 graus, 07 nós. Aliás, decolar, 1 no 7, Vitor e Juliette. Serviço radar encerrado a 7 milhas para ingresso na terminal Aracaju. Mantém o nível de voo no 90, chama o controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. 03 para o 64. Santo 3437, decolado 257, chame o controle 119 decimal 8. 198, Santo 3437, bom dia. Boa tarde, Santo 3437, passa 1300 pés. Santo 3437, contato radar, decolagem, submantendo nível 360, via saída árvore 1. Salve a 360, pode cruzar a direita para a árvore, Santo 3437. Azul 2771, desça e mantenha o nível 090 restrito. 090 restrito, Azul 2771. Vitor Charlie Hotel, submantém o nível 080 restrito. 080 restrito, Vitor Charlie Hotel. Azul 2771, informe tráfego na posição de 2 horas, 19 milhas, rumo sudoeste, passando nível 060 em ascensão 080, PA ao PAD 4. 2771. Ok. Norte, passando nível 100, descida 090, Alfa 172. 101, Victor Charlotão. 18. 18, bom trabalho, obrigado. 2230, confirma a velocidade de cada. No momento, passando na área de turbulência aqui, estamos com 220. Cat, foi Duna, passaria 230 desse, mantenha 2 mil pés em forma estabilizada, só no procedimento TVS que foi. Duna, mantendo a presente velocidade, 2 mil pés, vai reportar estabilizado, 230. Eu passaria 230, a velocidade é critério. A solicitação é que foi Duna, descendo para 2 mil pés, seu número 1 na aproximação. Kivano, Duna, 2 mil pés, vai reportar estabilizado, 230. Santo 3437, pode voar Elefa. Santo 3437, autorizado voar Elefa, subindo ao nível 360. Elefa 360, Santo 3437, graças. Padrão de Salvador, boa tarde, está passando o Vitor e a Juliette. Papatango, Victorinha e Juliette, controle, prossiga. Vai direita, vai passar Itapuã. Vitorino e Juliette, mantenha sem regra de voo visual no meu pé, submantendo no meu pé. Corredor Axé, informe através do farol da barra. Veja, mantendo meu pé, informará através do farol. Vitorino e Juliette. Atinge, mantém o 090, Azul 2771. Salvador, Oxa 6320, com a Oscar. Xané 6320, sem identificação, via chegada, bom médio 1 desse, Mateus 050. Ajuste o time metrô no 014. Autorizado, Xané 6320. Controle, Guardião 05. Salvador, vai passando no meio de sala, senhor, fazer uma observação, a passagem do aeronave. Faz o prosseguir para 100. Afirmo, subi mantendo na 00. É. Controle o Guardião 05 na rotatória, visual com campo. Chame torre na frequência 118.95. 3895, grato. Azul 2771, desse mantenha 3.000 pés de altímetro na 014. 3.000 na 014, 771. Na rotatória, de retorno para Salvador, se autorizado, parte do breve. Sente Guardião 05, reporte na curta final do breve. Reportará a curta final do Guardião 05. Guardião 05, confirme apenas a posição, não recebo transponde seu aqui. O equipamento sinalizando pleno funcionamento. É, já não estou recebendo, confirme a sua posição agora. Agora estou afastado 3.9 milhas, setor norte. Ok, agora estou recebendo. O vento de 1.60 graus, 0.62 de nós. O ajuste altímetro no 0.04, reporte solo controlado, Guardião 05. 1.0, 1.4, reportará no solo controlado, parte do Graé, Guardião 05. Muito senhora, hotel, como tráfego 12 horas, 2.5 milhas, rumo oposto, passando nível 1.40, em descida ao nível 1.10, Airbus 320. Sente, eu vejo que está chegando, então. T3437, passa nível 170, chama agora o centro Recife, na frequência 1288, alterno 260. 1288, alterno 260, alterno 3437. Mesmo pés, ajuste o altímetro no 014, autorizado, LSX-Way, informe estabilizado. 2.0094 vai formar estabilizado, é 771. Telemetria 320, tráfego. 12 horas, 18 milhas, rumo oposto, mantendo nível 100144. Salvador, de Papa Tango, seu aluno de uniforme. Papatão Gótica Golf Uniforme, sanificação via chegada Amanda, esse mantém 050, ajuste altímetro no 0.14. Ao 050, no 0.14, Gótica Golf Uniforme, Amanda. Charlie, Charlie Alpha India, Echo, Squawk Identification, maintain flat level 150 and fly heading. On the intersection. Passarei 2230, estabilizando no localizador, visual correto. Passarei 2230, 3 milhas de marcador externo, complete final do procedimento, LS Exploration, agora torre, na frequência 118.95. 118.95, 2230. Entrar 3378, pode estar no 0, pronto, boa tarde. 378, boa tarde, mantém ponto de câmbio. Mantém ponto de câmbio, 338. Estou aí, Salvador, passarelo 2230, estabilizou o ILS. Passarelo 2230, ajuste no 014, pouso autorizado, pistão no 0, vento 140 graus, 089. Livre pouso, 2230. Céu confirma estimado de pouso em Serra Novembro de Nifron. 1700, também que está caradão. Tente, 1700. Desculpa, seu mãe, Zeno, 1624, também que está caradão. 1624, sente. O Vitor Índio Juliette está estimado pouso 1625. Tem entre no 625, Vitorino Juliette. Oxalá 6320, desse mantém a 050. 050, posso funcionar o limite de velocidade? cancelada a restrição de velocidade na posição ITAP, o Ocean 6320, da DFT. Obrigadão. Victor India Juliette, o controle desconhece, tráfego informá-lo, mantenha mil pés em regras de voo visual, frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5. Caso necessite de informação alerta, retorne à sua frequência. Espero, bom trabalho aí, tá bom. Quatro. Capitão Victor Charlie Hotel, Centro Recife, questiona o ponto de cancelamento do seu plano. Pode tentar dar presença, licença, o 190, tem que ser o Victor Charlie Hotel. Tem, entendido, nível 105. O Victor Charlie Hotel, o plano modificado, zona 607, suba e mantenha as regras de voo visual ao nível 105. 105, Victor Charlie Hotel. Estabilizado ILS X-Ray 2771, cabeceira 10. Azul 2771, completo final do procedimento, chama agora a torre, na frequência 118, decimal 95. 118, 95, boa. Salvador, boa, 2771 da Azul. Azul 2771, ajuste no 04, número 2 para pouso, aguarde. Número 2 aguarda, 2771. Papá, papai, já te deu o meu livre acionamento, reporte pronto para o táxi. Aos 09, libere a próxima direita e chame solo no 21.9. Passo solo em 1.219, liberando a direita. Azul 2771, autorizado pouso pistão 10, vento 1.00 graus, 07 nós. Entendeu, autorizado pouso, azul 2771. Agora o espaço aéreo Golf. O setor frequência livre 1, 2, 3, 4, 5 para coordenação com os tráfegos locais. O controle desconhece de tráfego no setor. Caso necessite de informação e alerta, irá chamar o centro Recife na frequência 1, 2, 8, 8, alternando 1, 2, 6, 0. 1, 2, 8, 8, na frequência livre. Eu vejo que está ligado. Papá, o meu Tango India Bravo, controle. Controle Salvador, boa tarde, bom 255, informação Oscar, tá mandando pro 220 para direito de informação. Bom 255, desse, mantém 050, mantém na escuta, controle. 050, na sua escuta, bom 255. Tango India Bravo, mantenha sem regras de voo visual a 500 pés, ajuste de altímetro 0.04, entendido pelo controle que está passando através de Veracruz. Autorizado a farol da barra para interceptar o corredor axé, informe interceptando o corredor axé. 3204, afirma, deixa manter a 2000 pés, axé na 320, autorizado LS-X-Ray, informe estabilizado. Obrigado. Tango India Bravo, autorizado para ir. 320, copiou, autorizado o procedimento. Afirmativo, autorizado descer para o procedimento, obrigado. Aqui 2771, solo 12, direita, 121, desceu 9. Então, 3378, autorizado decolagem, pista 10, vento 100 graus, 08 nós. Aguarde, mantenha a proa, mantenha a proa e aguarde. Ok. Pode mandar ainda boa noite, né? Sete, mas quero dar um 90, pronto. Autorizado, Serra Victor 367. Desse mantenha 4 mil pés, a gente ultima entre 10 no 4. Pois, Serra Victor 367, Serra Victor 366, informe estabilidade. Ok, eu vou no Salvador 367 para 4000, com 1014, autorizado, procedimento Whisky, contra estabilizado. Afirma. Vamos chamar 6320, lindamente estabilizou. PR, que eu chamei 6320, completo final, chame 2, 1 no 8, decimal 95, meu posto. Boa tarde, ajuste no 0 no 4, pouso autorizado, fecho no 0, vento 1 no 0 graus, meia dúzia de nós. Teve pouso no 0, ouça. 3378, decolado 1 no 4, controle 1 no 9, decimal 8. Se puder repetir, senhor, tá? O barulho está muito alto aí dentro da torre, eu não estou conseguindo compreender desde o ponto de espera. Podia repetir de novo, por favor? Decolado 1 no 4, tá? 3378, controle 1 no 9, decimal 8. 19-8, muito obrigado. Bravo, reporte, passando através de Paripe, ingressando no corredor Interlagos. Patrulha Altan, 3378. Então, 3378, contato radar na decolagem, submantendo nível 370 via saída bomba. 370 via bomba. Tango, Serra, Hotel e Yankee. Acione identificação. Hotel Yankee. Tango, Serra, Hotel e Yankee. Contato radar 65 milhas nordeste da Rede Salvador. Mantenha nível 100, voa posição bom, espero que aceptar a chegada bom. Informe no ponto da descida. Bom, Salvador, OTAN 3378. Controle. A gente já precisava a proa 10 aproximadamente. Tem muita informação aqui, ok? Proa, confirme, proa 10? De 10 a 15, 15. Proa 15, tem muita informação aqui em todo o setor aqui agora. 7-3378. Está livre de desvios, informa o termo. 7-080 graus, 05 nós. Boa noite, 67, eu estou com a minha ficha no 0. 1-6-1-0, boa noite, 67. 8-0, informa o termo de desvio. Informativo, 0-8-0, informa o termo de desvio. Daqui a pouco, boa, bom, vai tentar. 7. 5, 5 de Abravo. 5 de Abravo, controle. Direito 9219. 219, obrigado. 219, obrigado. Oxanã M3105, ação de educação, via chegada a MAN, desse mantém 060, ajuste altímetro no 014. São 3378 e forma o tráfego, posição de 11 horas 9 milhas rumo sudoeste, passando 090 em descida 040. Tá, certo, tá, tá. 3378. Contra o Salvador, papapá, Jota, Tó Romeu, 17, nome na rua. Papapá, Juliette, Tó Romeu, contato radar, submetro nível de voo, 120 via saída a mão. 120 via Tó Romeu. Patão, Oscar Golfo Uniforme. Prossiga, Oscar Golfo Uniforme. Retorno para sequenciamento, curva direita na proa 160, o limite é radial 260 do VR Salvador. 160, limitado por 260 do VR Salvador. Oscar Golfo Uniforme. Lima Hotel Hotel, livre acionamento é pós-táxi. Autoridade, senhora, chamar para o táxi, Lima Hotel Hotel. Boa noite, 67, autorizado a decolagem de pistão 0, vento 090 graus, meia dúzia de nós. Iniciando 110, gol no 867. Nível no 60, em descida ao 080, R2320. Paciente, tá 3378. Gente, a Xanai 6305 está livre de desvios, informa o término na proa da posição toque. Negativo, vai reportar a mana toque, Xanai 6305. Falou levantado, por favor, pode desvio? Confirme? Já vou estar no meio, solicita levantado, está autorizado. Juliette, até o meio, mantém o perfil da saída. Batendo 3 mil pés na proa de bombo. Temos traços na chegada bomba. Certo. Vou subir então com 100 pés de razão. Já firmo. Controle, tem de Abravo, direção 99. Tem de Abravo, reporte Ceasa, visual com aerosa. Ceasa, visual, Bravo. Goron 255, desça. Corrijo, mantenha 4 mil pés. Goron 255. Descendo para 4 mil pés, justiça de altímetro no 014, informe estabilizado no procedimento. Confirmativo, descendo então para 4 mil, confirmando está autorizado o procedimento? Afirmo, o gol no 255. Ok, autorizado o procedimento, no 255 vai passar estabilizado. Juliette Hotel, Romeu. A sua. Oi, a posição... Corrijam. O senhor irá para Petrolina, via saída Bom Transalvatado, confere? Negativo, vou para Bom Jesus da Lapa, Bom Vatado. Ted, confirma para o ideal para o destino. Ideal para o destino é a 29 agora. Autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento 130 graus, meia dúzia de nós. Ali decola no zero, 172. Controle Salvador, uma boa tarde, o Golo 867, Arborona, passado 2500 pés. Golo 867, contato radar, decolagem, submanter o nível 360 via saída Arborona. E Arborona 360, Golo 867. Tira 63, 15, ciente. Oscar Golf Uniforme desse mantém a 13 mil pés. 3.014, Oscar Golf Uniforme. Controle, Xenai 6305, na verdade a gente já tem que voar a MAN, depois toque para executar uma formação. A não ser que a gente desista de esquerda, intercept e duna mais à frente. Está livre, voar a MAN, Xenai 6305. Estimativa lá. Óbvio que o uniforme para interceptar o localizador, curva esquerda na prua 070, informe estabilizado. Controle Salvador, bom dia, tá 3144, formação Oscar. Tá 3144. Mantém a chegada da Bomed 1, esse mantém o 060, esse último metrô no 0194, em redução para 250 nós. Ok, reduzindo 250 nós, 1094, descendo para 050, 23144, 5. 1255, desse mantém a 2500 pés, ajuste o altímetro 1014, informe estabilizado. S255, vai informar estabilizado, 1014, 1255. Bilhete hotel Romeu, submantém nível 120. 120, Romeu. Aproa 280 para levar para massagem. 24, chama o controle 199 decimal 8. 98, obrigado, azul 2788. Restrito, aceito, suba restrito nível 330, chama agora o centro Recife. Na frequência 2685, alterno 2545. Controle, hotel da IF, deu a descida. Alta Golf Uniforme. Xenai 6141, pode prosseguir dia? Xenai 6141, desse, mantém 080, na proa de bomba. 080. Alta Golf Uniforme. Prossiga. Confirme, curva esquerda na proa 070. Se foi ter cortado, não recebeu autorização. Alta Golf Uniforme. 7, curva esquerda agora na proa 060. Desse, mantém a 2 mil pés, informe estabilizado. Alta Golf Uniforme. 060, reportará estabilizado. Alta Golf Uniforme. Doutor Tânia Bravo, visão em Rimar. Tânia Bravo, chame turno, 1-8-95. 1-8-95. Salvador, é o azul 2788. Final Salvador, na frequência 1-9-35. 1-9-35, Oscar Golf Uniforme. Oxanai 6-3-1-5, chame final Salvador, na frequência 1-9-35.